Passando o posto, Thank you. 있는데요. 하차가 있으니까 기다리시기 바랍니다. individual es una vida, es una buena profesión. Daniel Rivera, Rivera, que para ver el caso, vamos a ver. Fox 3, Posto Livre. Tiburete, informe Romeu, atendido solicita o cancelamento do voo, confirme. Estimativo, já está pelo comandor, solicita a base final da 17. Tiburete, informe Romeu, autorizado gerar a base pela direita, reporte final 17, ajuste a 0111, vento para chefe 090 graus, 122. Alerta com 2, autorizado o direito de direita a reportar o direito de entrada no programa. Bravo, pode ser. Essa é a 1-1-8, e salvando o número 1.

3, autorizado, virar à direita e afastar, passa a carta da 3. Para 2 meses, a porta fechada. O 168, o senhor aparece ao lançamento por Sol, Salvador, na frequência 1, 9, 2, 9. Salvador, boa noite, Guardião 08. Guardião 08, boa noite, reporte todo final da 7, ajuste no 011, vento para 7, 08, 0 graus, 1, 4. Repouso na rua 1168. Lua 099, me salta o ponto final da Moreno, 299. Passando, 9-1-1-1. Fala, eu vou ter O 099 está autorizado elétrica. Mas o telefone está a lapela do carro. Rolo já 96, como todos, 118, só 95. Zero, a história da estação, de que havia chegado com 9 anos, para o número de voo 0 e 5 graus.